quando estou entristecido, com o coração partido, nos momentos que não sinto teu amor. Como um filho foragido, um menino abatido pela dor das ilusões que esse mundo traz. Sinto falta, não tem jeito, reconheço meu defeito e me entrego novamente em tuas mãos. Só assim é que serei feliz. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Saber que te encontrei. Quando estou entristecido, com o coração partido, nos momentos que não sinto teu amor. Como um filho foragido, um menino abatido pela dor das ilusões que esse mundo traz. Sinto falta, não tem jeito, reconheço meu defeito e me entrego novamente em tuas mãos. Só assim é que serei feliz. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Cantarei saber que te encontrei. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Cantarei o teu amor. Todo mundo vai saber que te encontrei. Todo mundo vai saber que te encontrei.